é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Tim! Guga, Guga, Guga, Guga, aê! Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Guga vai casar? Vai depender se a Paty vai querer. Tá bom, vai. Aê! Ela aceitou. Tiveram dois filhinhos e depois se separou. Acho que... vamos começar aí, pessoal. Lá vem o padre de bicicleta. Caiu. Não, sério, vamos começar aí, levou um tombo e rasgou sua cueca. Que mano é cueca? Derrama, Senhor. Derrama sobre ele seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama o seu óleo no motor. Que coisa horrível. E aí, beleza? Você tá ouvindo o GugaCast e esse é o melhor GugaCast do ano, cara. É o GugaCast especial de aniversário, do meu aniversário. É o GugaCast mais egocêntrico. Não, porque o programa chamar GugaCast não é nada egocêntrico. Não é suficiente. Já tem isso. E aí é um episódio especial de aniversário. Aniversário do programa? Não, é o meu aniversário. Exatamente. Tanto que a gente lembrou do aniversário do programa porque lembraram a gente. Falaram, é nesse dia aqui, ó. É mesmo. Sabe como que a gente achou isso? A gente até não divulga aqui o suficiente. A gente achou isso lá no wiki do GugaCast. Sim, que é uma wiki, cara, é de dar muito orgulho. Você, qual foi o episódio que o Corraine fez o pagode? Tá lá. Só buscar lá. Só entra lá e coloca samba, pagode, Corraine, arte de rainha, jeito de malandro. Vai aparecer os resultados, tá lá. Você vai em wiki.gugacast.com e tudo sobre o GugaCast tá lá. Resumo dos episódios, aonde que começou, qual brincadeira, quais os jogos que a gente já fez, os nomes do capeta, todos os jogos 7 cliques para as estrelas, todas as camisetas que existem. Tá tudo lá, wiki.gugacast.com. Que bom que você levantou a bola para esse merchan. Caio, parabéns. De nada. Começou muito bem. Eu queria conversar com vocês, antes da gente ler aqui os e-mails, antes da gente ir pro jogo... Não, antes de qualquer coisa, eu sou o Caio Corraine, nós estamos aqui também com o Rafael Mafra. Ok? Porque além de ser GugaCast, ser do aniversário dele, ele foda-se pra quem tá participando. A gente... Não. Peraí, deixa eu falar de novo, então. É muita falta de prestígio. E aqui com os meus convidados de honra, recebedores dos dois primeiros pedaços do meu bolo, Caio Corraine... Olá, personas! E Rafael Mafra, meu querido irmão, que esteve comigo em 98% dos meus aniversários. E aí, pessoal, tudo bem? Parabéns, Gustavo. Obrigado, cara. Aliás, eu queria falar sobre a festa de aniversário que eu fiz pro Rafael. Porque eu gosto tanto do meu aniversário que eu desenvolvi a festa ideal de aniversário. E esse foi o meu presente pro Rafael em 2016? Foi, né? 2016. Acho que foi. Eu fui pra Brasília e organizei a festa de aniversário dele e eu vou dar a receita pra vocês aqui agora, rapidamente, antes da gente ir pro jogo. Você faz o seu aniversário, considerando que você é um adulto, você faz o seu aniversário num bar, porque aí você só vai lá, você não tem que organizar nada. É chato quando você faz aniversário, você sempre vai organizando a festinha, quem que vai trazer o quê. Você organizar um evento no dia do seu aniversário é muito triste. Lavar a louça depois, se fizer em casa. É, não, reserva um bar e fala assim, pessoal, meu aniversário vai ser no bar X, vai lá. E pronto, cara. Em geral, se o bar tiver negócio de você ter que pagar pra entrar, tá, o seu vai ser de graça, porque é seu aniversário, que já é muito bom. E a outra coisa boa é que cada um paga o seu, entendeu? Você pode até pagar uma rodada pra alguém, você pode até... Mas cada um paga o seu, então não tem um lance assim de putz, mas vai sair muito caro, coisa assim. Vai no bar, cada um paga o seu, cara, e todo mundo vai lá te ver. E aí, assim, quando a pessoa chega, já é a festa. Não tem, assim, uma festa que tá aquecendo... que uma pessoa vai chegando, depois a outra. Não, ela chega, a festa tá rolando, e se ela for embora qualquer hora, a festa tá rolando também. Você tem que mandar um e-mail pra todos os seus amigos, pra todas as pessoas que você conhece, que você queira que estejam lá, e você manda um e-mail explicando que, cara, é meu aniversário. Porque todo mundo tem um negócio assim de, ah, quando você fica adulto, uma das chatices de ser adulto é de que nada disso mais é importante. E de fato não é. Mas você fica, ah, não, mas porra, eu não posso fazer isso, porque tinha combinado que eu ia fazer compras, né? Sempre tem uma história assim, eu ia comprar uma mesa, né? Que tem que precisar trocar a mesa lá de casa. Todo mundo coloca essas coisas mundanas e sem importância acima de ver os amigos. Então você tem que lembrar delas que elas estão fazendo isso e que elas estão deixando de viver. Esse é o seu presente para o mundo no seu aniversário. Você lembra, ela diz, ó, vou fazer aniversário, é no bar tal, é na hora tal, você pode só ir lá e ficar um pouquinho, é no seu caminho, não tem que levar presente, tem que fazer nada, só vai lá. Só vai lá, fica lá um pouco, a gente se vê, a gente conversa e tal, e depois você vai embora. A gente nunca faz isso. E aí quando você faz isso, você vai engajar todo mundo a realmente ir e manda pra várias pessoas. E se só duas pessoas, três aparecerem, tudo bem, cara, você tá no bar. Mas se aparecerem 10, 15, você vai acabar vendo amigos que você nunca vê. E isso tem acontecido comigo desde que eu descobri essa fórmula secreta, sei lá, acho que uns 10 anos. E cada aniversário é uma surpresa, cara. Aparece um amigo que eu não vi há muito tempo. É sempre muito divertido. E devo dizer que meu aniversário foi muito bom. Não foi muita gente não, mas funcionou. Pois é, eu fiz exatamente isso. Eu mandei um e-mail pra todos os amigos do Rafael. Mandei com esse speech, ó, vocês têm que ir lá, vocês têm que ver o Rafael, faz tempão que você não vê. É fácil, é só ir lá, no bar tal, não tem muito segredo, não tem que se arrumar, você pode ir depois do trabalho. E aí as pessoas, ah, pô, quer saber? É, realmente é conveniente. E aí elas vão. É, esse aí teve uma falha, porque a sua fórmula de fazer aniversário, você tem que mandar esse e-mail, né? Uhum. O próprio aniversariante. Como no caso foi você, que era meu irmão, algumas pessoas acharam que era surpresa. Ah, verdade. E aí eu falei, e aí, galera, vocês vão lá hoje? Eles falaram, caraca, mas não era surpresa? Não, galera, por favor. Esse lance de festa surpresa, cara, é só um negócio de filme, assim. É igual piquenique, né? A gente vê nos filmes, ah, vamos fazer um piquenique no parque. Piquenique é uma merda, cara. Por que você vai comer na grama? Não, peraí, piquenique é genial, Gustavo. Não, cara. Gustavo, você piquenique... tem que controlar o seu coração de pedra. Você tem que botar um estente e um marca-passo no seu coração de pedra. Não, cara. Porque é muito legal fazer piquenique. Você tá ao ar livre, você tá no sol, comendo. Cara, primeiro ficar no sol é uma merda. É legal você ficar no sol de Londres, né? A 18 graus. Você ficar no sol é uma merda, normalmente. A outra coisa é sentar na grama. É horrível, cara. Tem inseto na grama. Não é um lugar legal. Outra, eu não aguento ficar sentado sem ser numa cadeira por mais de 3 minutos. Ficar sentado no chão, de perna cruzada. Que bom que você aguenta. Parabéns pra você e pro seu professor de pilates. Eu não aguento. Porra, tava dando um gole. Ah, eu quebrei minha cadeira e machuquei o meu dedo. É sério, a hora que o Caio lembrou que eu não falei o nome de vocês, eu dei uma risada e me joguei pra trás, aí eu quebrei o encosto da cadeira. E no que eu fui tentar segurar... Eu cortei o meu dedo no ponto onde ela rachou. Que gostoso. Feliz aniversário, Guga. Obrigado, cara. Parabéns mais uma vez. Falando em aniversário, eu queria lembrar vocês das camisetas comemorativas de aniversário. Tem a camiseta Happy Birthday to Me. Verdade. Tem a camiseta do bolo. Tem a camiseta de Today's My Birthday. A gente fez um monte de camisetas legais de aniversário para que você possa mostrar pro mundo que é seu aniversário e ganhar parabéns, ganhar sorrisos e, eventualmente, até ganhar um presente, não é? Exato, nosso querido Bruno Gorski, não é? Uhum. Sim. Que tava usando a camiseta do aniversário no dia que não era o aniversário dele e causou um monte de situações maravilhosas, né? Pois é. Sim. Você encontra lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast e agora nós temos camisetas pretas. Eu já tinha falado isso? Já tinha falado e sempre foi muito esperado. É. Então eu espero que todas aquelas pessoas que disseram, pô, eu queria comprar camiseta, mas ela tinha que ser preta, vai lá e compra várias. É, agora pode, tem várias camisetas pretas, a gente também tem moletons e tem capinhas de celular. Nossa, eu queria tanto um moletom da capivara, velho. Nossa senhora. É só ir lá e comprar. Eu faço parte disso aqui, eu trouxe capivara pra esse programa, nem ganhar o moletom eu ganho. É, você ganha desconto. Ninguém ganha, nem eu ganho. Ah, isso é verdade. Vamos pro jogo? Bora. Vamos. É surpresa esse jogo hoje, né? É tipo uma festa surpresa. Tipo, você toca a campainha e você entra e a gente... Surpresa! Tem tudo pra dar errado. Genial, vamos lá. Não, primeiro que é um jogo novo. Ah, não. Ah, não. Isso é legal. Por isso que eu olhei ali e eu falei, ué, eu nunca tinha visto esse nome. É. Será que eu já fiz vinheta pra ele? Não, não fiz, obviamente. Não, você vai fazer um especial pra esse jogo. É um jogo que eu acho que é muito divertido aqui nesse especial de aniversário, que é o jogo da imitação. Ele tá me imitando. O jogo da imitação Esse jogo, eu aprendi ele no programa do Jimmy Fallon. Ele parte de uma premissa que ninguém nunca percebeu, que é a seguinte. É muito legal quando a gente vê esses caras que são bons imitadores, né? O Marcelo Adnet, né? Nossa, foi impressionante nesses últimos tempos aí. Então, esses caras que são bons imitadores, assim, o Tom Cavalcante, sabe? É muito legal quando você vê ele imitando alguém direitinho, né? O cara pegou o trejeito, é bem engraçado. Mas tem uma outra coisa que é engraçada, que é o esforço. É você ver a pessoa tentando imitar a outra pessoa, sacou? Sim. Mesmo que a pessoa não consiga, mesmo que não fique igual, o engraçado é você tentar. Então, esse é o jogo. A gente vai desafiar um ao outro aqui a fazer imitações. Só isso. Eu saquei e tô com um pouco de medo. Não, eu vou começar e vou desafiar um de vocês, porque é meu aniversário. Caio, você vai primeiro, ok? Ok. Eu quero que você imite o Rafael. O Rafa? Caraca! Nossa, que difícil! Vai lá, tenta. Tá, peraí. A voz do Rafael é mais grave do que a minha. Tá, vamos ver. Rafael fala muito demais. Fala muito demais. Irado, cara. Não, porque... Qual que é? Peraí. Isso aí me lembra Kant. Kant, ele tinha uma parada de pensar na realidade dos teoremas de uma maneira que outros pensadores não tinham. Mas em 1998, aconteceu certa coisa que foi muito importante na Câmara dos Deputados de Piraporinha. Tá, não, foi bom, foi realmente bom. Você tá imitando as coisas que o Rafael realmente fala, mas você não tá falando do jeito que ele fala. Tem uma musicalidade na voz do Rafael. É, exato, porque ele tem o sotaque de Brasília. Não tem, que absurdo. A minha fala é a fala neutra. Nem o fogo, Rafael. Neutra. A fala de Brasília é neutra, ela fica no centro do país. Claro que não. Fala alguma coisa, Rafael. A bruma leve das paixões que vem de dentro. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Excelente, cara. Muito bom. Ele fala de um jeito assim, meio despreocupado, assim, tipo... Ah, mas eu não vou fazer isso, não. Não é? Não tem uma coisa assim? Não, mas eu não vou fazer isso, não. É mais cantado, assim, né? Não, mas eu não vou fazer isso, não. Não é assim? Não. Não, definitivamente não é assim. Não, definitivamente não é assim. É, eu não vou fazer isso, não. Não tem uma coisa assim? Tem. Ok, agora eu vou imitar o Caio. E aí o Rafael me imita. Pode ser? Ok. Porque aí a gente não fecha o ciclo. Deixa eu ver. Olá, personas. Porque tem esse R, né? Tem esse R bem da Globo, né? Do treinamento da Globo. Personas. Fala personas. Personas. É. Aí. Eu não consigo fazer ele tão sutil. Ele fica, quando eu faço, fica mais forçado, né? Ah, não! Não tem... Então, aí você tá querendo me fuder. E a risada. As pessoas gostam muito da minha risada, ok? E tem também o Caio sério, né? Lembra que a gente falou uma vez que o Caio, como tem treinamento da Globo, ele fala igual jornalista de reportagem de comportamento? Verdade. Ele fala assim, isso você vai sentir no bolso. Vai lá, Rafael, sua vez. Ah, foi ok até. Foi bem bom. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra e nós estamos aqui com o grande eloquente Caio Corraine. Ah, foi legal. E com o meu irmão, companheiro de todas as horas, Rafael Mafra. É, esse Mafra não tem. Eu só falo eu sou o Guga, eu não falo eu sou o Guga Mafra. Olha, nunca tinha reparado. É mais fácil quando você fala uma palavra só, sabe? Tipo, pega uma coisa que eu falo. Putz. Você sabe que esse putz eu não sabia que eu falava? Eu só percebi fala quando a galera... caralho. Quando... Pois é, eu sei. Quando a galera começou a falar, eu comecei a ficar meio consciente dele. Mas antes eu não percebia. Eu queria imitar o Gustavo lendo e-mails, sabe? Que eu acho muito característico. Olá, irmãos Mafra e possível convidado, que também possui um sobrenome. Não é staccato assim, vai dando umas pausas? Uhum. Olá, irmãos Mafra, Corraine e possível convidado. Eu acho que é. E aí tem uma impostação assim na voz. Eu acho que é bem assim mesmo. E tem a impostação, no fim não fica igual o Cid Moreira, entendeu? Por causa da voz. Sim. Deixa eu ver. Me chamo César Moura. Falem meu nome, por favor. Tenho 27 anos. Pior que é assim mesmo. Imita aí o Gustavo. Caraca, velho. Ah, tinha que ter imitado isso do Kai, hein? Caraca, velho. Caraca, velho. Mas uma coisa que vocês esqueceram é que de vez em quando, assim, depende muito. Se eu tô lendo um e-mail, meu português é 100%, entre aspas, o do treinamento. Se eu estou comentando o e-mail, eu me permito voltar pra mococa. E aí eu começo a falar da maneira mais caipirinha possível e foda-se. Tá, Caio, então imita você mesmo. Olá, irmãos Mafra, Corraine e possível convidado, que também possui um sobrenome. É, um Caio ao quadrado. Exato. Demais. Ok, agora Caio, imita aí o Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para apresentar esta reportagem muito importante sobre a crise do Rio de Janeiro. É legal que o Paulo Henrique Amorim do Caio, ele se mistura com a Marília Gabriela. Porra! É um mashup, assim. É igual o Dragon Ball, sabe? Junta as mãozinhas. Eu gostei muito daquela entrevista que você deu ao William Bonner. É a Marília Gabriela no corpo do Paulo Henrique Amorim. A Marília Gabriela, ela tem mais um ovo na boca, assim. Aí ela fala assim, Gustavo, como é essa coisa de aniversário, de comemorar seu aniversário? Eu gosto também que a Marília Gabriela, ela tem um no final das coisas. Por quê, ó? Tipo, vem um. Rafael, imita aí o Pelé. Eu não sei imitar. Como que é o Pelé? Então, essa que é a beleza do jogo. É o rei do futebol, entende? Que coisa horrível. Ah, meu Deus. Ah, temos um novo campeão, cara. É o Jô Soares, sua pira. Eu tenho um talento que é imitar o Herbert Viana. Por favor. Eu queria agradecer o tremendo esforço de todos que estão aqui. Aqui no Rio de Janeiro, pra gente cantar essa música maravilhosa. Essa galera maravilhosa, a gente vai cantar agora. Vital andava a pé, achava que, assim, estava mal. Mita aí o dinheiro preto. Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Aí, muito bom. Ficou bom. Eu gosto que o Dinho parece que ele abre sempre muito a boca pra qualquer coisa que ele vai falar. Um que eu imito muito mal, mas eu adoro imitar, é o Agnaldo Timóteo, cara. Menino, quando eu nasci em Caratinga, em Minas Gerais, eu digo pra você, Silvio, eu nasci uma criança linda. Alguém consegue imitar a Xuxa cantando parabéns? Eu não consigo imitar a Xuxa cantando parabéns, mas eu tenho muita agonia de ouvir a Xuxa cantando arco-íris. Como é? É porque ela sempre dá um no final das estrofes. É assim, com azul eu vou sentir tranquilidade. O laranja tem sabor de amizade. Que horrível que foi isso, cara. Ela canta assim, cara. Eu sei que é horrível. Cara, você viu o filme errado da Xuxa. Não era esse. Te juro, cara. Vai ouvir agora, arco-íris. Vai ouvir agora, arco-íris, que você vai ver. A gente também precisa falar sobre o grupo secreto do GugaCast que você assina lá pelo PicPay, certo? Certo, mas Gustavo, baseado nos seus novos talentos que a gente acabou de descobrir, seria possível que você me falasse sobre o grupo secreto e o PicPay, o canivete suíço dos pagamentos, imitando o Herbert Viana? Ah, não! Ah, não! É o Herbert Viana, né? É o Herbert Viana. Tá bom, vou tentar. Vai ser bem difícil. Pra te ajudar, eu vou imitar a Marília Gabriela perguntando sobre o PicPay. Tá bom. Então a gente tem uma entrevista. Tá bom. Herbert Viana, Como é essa coisa de grupo secreto do GugaCast e PicPay? É uma coisa tremenda. Ele sempre fala tremendo. O único brasileiro que usa essa palavra. Ele e dublador. É. Eu queria falar pra essa galera maravilhosa aqui do Rio de Janeiro que veio aqui assistir a gente. O grupo secreto do GugaCast é maravilhoso, tem conteúdo exclusivo todos os dias. E você assina lá pelo PicPay. Uma coisa tremenda do PicPay é que você pode pagar Uber, pode pagar celular, pode pagar a conta. E agora tem PicPay em todas as máquinas Cielo. Mais de 1 milhão de lojas pelo Brasil. É só você falar pro lojista que você quer pagar com QR Code e ele vai digitar o valor e vai escolher a opção de receber via crédito e apertar o botão verde. E aí, no seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e escaneia o código naquela maquininha, na maquininha maravilhosa. E aí você pode usar o seu cartão de crédito e o seu saldo da conta do PicPay. E é só confirmar. E eu queria falar pra essa galera que quando você assina... Eu tô parecendo Gino. Eu queria falar pra essa galera que quando você assina o GugaCast, você recebe até R$10 de volta de cashback. Então é isso. Obrigado. PicPay.me/GugaCast. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim... Muito bom. Foi horrível isso. Por isso que ficou muito bom, cara. Deu a volta e ficou ótimo. Podia ter tentado evitar o dinheiro preto, né? Galera, só uma palavra pra essa galera. Grupo secreto. Imita... Vamos para as histórias? Vamos. PicPay.me/GugaCash. Caio, a gente precisa de história do quê? Então, nós estamos nos aproximando perigosamente daquele dia em que os nossos cartões de crédito mais trabalham no ano, que é a Black Friday. E a gente vai fazer um especial de Black Friday com histórias de compras. Histórias de compras, se você deu bem ou se deu mal. Compre! Pô, a gente esqueceu do Botini. Esqueceu do Botini nas imitações. A gente também precisa de histórias de animais de estimações. Eu quero o Marley e eu do GugaCast. Ah, não. Eu quero fazer uma camiseta dessa história. Eu quero terminar esse programa soluçando. Sabe, contar a história assim... Eu quero terminar assim esse programa. Então eu quero ver quem vai mandar o Marley e eu pro nosso programa de animais de estimação. Manda história engraçada de bicho, vai. Não quero ficar mal só, não. Tá bom. O bichinho, cara. É, tem história de papagaio, né? Pode ser engraçado. O bichinho. Caio, lê a primeira história pra gente, pelo amor de Deus. A primeira história se chama Olhos de Serpente. Isso é um filme. É um filme. São filmes do Nicolas Cage? Exatamente. Okay. Ah! Vamos lá. Olá, Guga, Caio e Rafa. A história que eu vou contar hoje é recente. Aconteceu em setembro deste ano. Porra, aconteceu esse mês, cacete. Não tem nada, não. Nada aconteceu. Aconteceu que eu comi lasanha. É, eu comi farofa. Você almoçou um prato de farofa? Não, eu comi farofa também, mas é só isso que eu lembro. Não, agora pra mim você almoçou um prato de farofa. Eu faria isso tranquilamente, porque eu adoro farofa. Farofa é muito bom, né? É. Com ovo, então, né? Puta. É engraçado, uma coisa que eu jurava que eu não ia gostar e que eu gostei muito quando eu comi foi aquela farofa de banana. Ah, é bom demais. Não, eu não gosto de banana na farofa. Eu gosto bastante. Vamos lá. E conta o dia do meu aniversário em que fui completamente enganado por minha namorada. Peço que mudem os nomes por questão de... As histórias ficam maravilhosas com nomes trocados. Ok. Me chamo... E namoro há 6 meses com a... E é um relacionamento sensacional em que não tenho nada a reclamar. Nos damos muito bem e somos bastante unidos. A gente vai realmente substituir os nomes só por barulhos? Não, eu fiz isso só na primeira vez que apareceu o nome pra gente ir pensando enquanto isso. Entendi, tá bom. Com cerca de um mês para o meu aniversário de 21 anos, ela me avisou. Olha, estou preparando seu presente. E você sabe como sou boa em preparar presentes. Fiquei animado e curioso na hora. Sabia que viria algo interessante.

Mas eu adoro enigma, essas coisas, então eu ficaria amarradaço. Apesar de que, depois de ler essa história, se uma próxima, né, namorada que eu tiver ouvir este programa e achar que isso é uma boa ideia, a todo momento eu não vou conseguir me divertir. Porque eu vou ficar pensando no Guga falando: vou te matar, vou te matar. E assim que acaba uma ótima ideia na minha vida. Eu queria dar um presente aqui pros ouvintes, já que esse é um programa especial. E no aniversário do Guga Cash, quer dizer, no meu aniversário, quem ganha o presente é você. Ah, droga. Achei que a gente ia passar sem essa frase. E eu queria trazer um pouco do conteúdo exclusivo do grupo secreto do Guga Cash aqui pro Guga Cash em si. Olha lá. Então eu queria conversar com vocês sobre aniversários imbecis. Eu gosto muito do meu aniversário, isso já tá bem claro aqui nesse segundo especial de aniversário. Sim. E eu acho legal quando as outras pessoas também curtem os aniversários delas. É uma coisa que a gente se identifica, a gente fala sobre isso e tal. De vez quando as pessoas falam assim: ah, antes eu não curtia tanto meu aniversário, mas agora eu gosto por causa de você. Eu acho ótimo, isso é muito legal. Mas uma parte legal do aniversário é que ele acontece só uma vez por ano. Se fosse todo dia, não tem a menor graça. Então eu acho meio imbecil quando a pessoa fala assim: ah, hoje é o aniversário de um mês, de dois meses. Hoje é o aniversário de cinco semanas. Cara, isso não é um aniversário. Isso é só uma data. Isso é só um calendário que se moveu. Eu fico com um pouco de vergonhinha alheia, na verdade, quando eu vejo... Isso é muito coisa de casal novo, né? É, então, assim, tudo bem que a pessoa fala assim: putz, a gente tá completando um mês juntos, uau, caramba, pô, foi muito longe. Tudo bem. Ainda mais quando você tá... Ainda mais no primeiro ano. Tudo bem. Mas assim, quando isso vira... Ah, então agora a gente tem que comemorar porque é o nosso mêsversário. Quando você falou mêsversário... Aí acabou. Acabou. Aí você perdeu já. É. Aí a discussão está finalizada. Vê um cara do seu lado, toca um gongo, din, din, din, e acabou. Imagina você tá lá no date com a menina, super legal, Jigsaw do Caio. Aí ela tá tudo dando certo, assim, 29 dias incríveis. Aí quando chega no 30º dia, tem lá um bilhetinho pra você assim: esse é o enigma do nosso mêsversário. Aí chega o cara, tipo, do lado e... Din, din, din, e dá uma fechada na cara dela. Aí o Caio ia dizer: ih, babu. Amassa o bilhetinho, joga fora, muda o número do celular. Ordem de restrição. Mas eu só falei que o mêsversário não importa, não interessa. Perdeu. Se ela falar então que o mêsversário é top, aí, putz, aí você que vai falar: vou te matar. Ah, eu comecei achando ruim, hoje em dia eu falo top, não ironicamente, tá? É o clássico. Por isso que você não pode falar nunca. É, por isso que ele domina as coisas. Mas eu ia contar uma história aqui. A minha irmã, a Flávia, ela trabalhou numa casa de festas aqui de Brasília, num buffet infantil, sabe? Uhum. E na época que ela trabalhou, era o melhor, ou um dos melhores da cidade. Era super caro fazer uma festa lá. E era muito difícil você marcar, assim. Você não chegava lá e falava: quero fazer uma festa sábado que vem. Agenda lotada, todo mundo querendo fazer festa lá. Aí chegou uma mulher e falou assim: eu quero reservar 12 datas. Ah, não. Falou: caraca, 12 datas? Ela: não, 12 datas. 12... Mas o que que você quer reservar 12 datas? Ela falou: não, porque eu quero que meu filho vá se acostumando a fazer aniversário, porque aí quando ele fizer um ano, ele não vai chorar no parabéns. Ah! Mano, não, nossa. Levantei e fui embora. Tchau. Aniversários imbecis, é o que eu tava dizendo. Fui embora! Ok, próxima história. Vamos lá. Rafael, vai lá. Essa história se chama Despedida em Las Vegas. Olá, Guga, Caio e Rafa. Antes de mais nada, adoro vocês e tenho muito a agradecer pelo ótimo trabalho que fazem. Estou passando por uma fase difícil e o conteúdo de vocês tem iluminado os dias muito sombrios. Caramba, melhoras aí. A gente também te adora. Meu nome é... Mas por favor, troquem os nomes dessa história para que eu possa dar mais umas boas risadas na semana. Que nome que a gente vai dar para ela? É o Barramalho. Ah, ok. Me chamo Elba Ramalho, moro em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e tenho 18 anos. Estou mandando para vocês duas histórias que envolvem aniversários. Uma mais maluca e detalhada e outra curta, mas igualmente desgraçada. Vou contar as duas e deixarei a cargo de vocês escolher qual se encaixa melhor no programa. Vamos contar as duas? Vamos. Por favor. É tipo Petrolina e Juazeiro, a gente não tem que escolher entre as duas. Ah, é verdade. Sacou? A gente ama igualmente as duas. Sacou a ligação com a Barra Mar? Saquei. A primeira história se passa no dia 2 de dezembro de 2006, no meu aniversário de 7 anos. Primeiramente, gostaria de especificar para... Nossa, ele deu até um... O que mais aconteceu em 2 de dezembro de 2006? Mais especificamente, em bares de esquina administrados por budistas. Em bares de esquina administrados por budistas em 2006, as pessoas descobriram que tudo é impermanente. Ok. Ok. Eu lembro. Vocês desse lembraram? Dia. Eu lembro desse dia. É, exato. Foi um choque. Foi. Mas ao mesmo tempo foi libertador. Isso. Primeiramente, gostaria de especificar, para melhor entendimento de por que toda a história aconteceu, que meu pai é uma das pessoas mais muquiranas existentes sobre a face da Terra. Parabéns pela utilização da palavra muquirana. Muito bem. Eu acho, ó, ó, tipo, chef's kiss, sabe? Ah! Mas muquirana a ponto de não comprar um enxoval novo quando eu nasci e fazer minha mãe, hoje falecida, utilizar o que havia sido do meu irmão 12 anos mais velho. E até hoje, nas nossas fotos de infância, não dá pra distinguir quem é qual bebê. É verdade, porque todo bebê tem a mesma cara, né? É só ver o que tá com as roupas mais velhas. Sim, o que tá furado, né? É. Qual foto que o seu pai tá com Black Power? Muquirana a ponto de desligar a geladeira durante a noite. Caralho! Isso é uma ideia tão grande. Eu gosto tanto do pai dela. Tudo estraga na casa dessa menina, gente. É. E comprar iogurte recém-vencido na feira pra eu tomar café da manhã. Só porque era mais barato. Eu gosto muito do pai dela. A pessoa mais irresponsável do mundo. Até porque iogurte, né? Meio que já azedou, né? Tendo um pai como esse, nunca tive uma festa de aniversário. Minha família, de classe média baixa, até tinha condição. Mas meu pai sempre me dizia que não iria gastar dinheiro para alimentar outras pessoas e depois ter que limpar a bagunça delas. Por isso, a festa no bar. Exato, mas para uma criança de 7 anos, eu acho que não dá certo. Ah, hoje em dia, nem me importo muito, mas quando criança, ter uma festa de aniversário era meu maior sonho. Tadinho. Nesse ano fatídico, minha tia, irmã mais nova da minha mãe e que pertencia a uma parte mais abastada da família, decidiu comemorar o primeiro aniversário de seu primeiro filho, Xangai, no início de dezembro. Mesmo o menino tendo nascido na metade de novembro. Ia ser um grande encontro. Isso. Excelente. Tava lá, né? Tava lá esperando. Todas as três pessoas que entenderam fizeram valer a pena essa piada. Felizmente, para a pequena Elba Ramalho, prestes a completar 7 anos, ela decidiu fazer a festa justo no dia do meu aniversário. Minha mãe viu nisso a oportunidade de realizar o sonho de sua garotinha e perguntou se a festa poderia ser para nós dois. O que, na minha família, significa apenas que, quando cantassem os parabéns, cantariam para nós dois. Isso, contudo, já foi suficiente para mim. Ainda mais porque a festa seria do Pica-Pau, que eu adorava. Demais, hein? Ótima escolha. Minha mãe fez de tudo para que aquela festa fosse especial para mim. Inclusive, fazendo um bolo que seria apenas meu. Nada extravagante, apenas um daqueles feitos em formas retangulares, que depois você parte ao meio, coloca um recheio de brigadeiro também feito em casa e faz praticamente um sanduíche de bolo. Oh, o melhor Nossa bolo! Nossa senhora! Eu quero esse bolo agora! Elba Ramalho sabe viver. Porra, eu queria muito esse bolo. Era simples, mas sempre será meu bolo de aniversário favorito. Ela tem toda a razão. De todos nós. Embora, o meu bolo de aniversário favorito é aquele bolo de coco que vem embrulhadinho no papel alumínio. Que vem geladinho, não. Né, Nossa. Que é legal. Tem o bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, que é bom também. Mas esse bolo Sim. aí, cara, esse é o verdadeiro bolo do aniversário. Até porque no aniversário ninguém economiza no brigadeiro, né? Vem extra, vem embaixo, em cima. Putz. O meu bolo favorito na vida é o bolo que minha mãe faz com recheio de amendoim. Eu lembro quando tinha amendoim. Era bolo de chocolate com recheio de amendoim. Com recheio de amendoim. Era um espetáculo. Chegado o grande dia, às 8 horas, minha mãe havia tirado dinheiro de onde não tinha para me comprar um vestido novo, me dado banho e me perfumado, apenas esperando para realizar meu sonho. Enquanto isso, fazia também o supracitado bolo. Parabéns pelo uso da palavra supracitado no meio de um e-mail de aniversário. E também pelo uso da palavra bolo, né? Porque bolo... bolo. É, supracitado bolo. Eu acho, vamos analisar a possibilidade de uma camiseta supracitado bolo, hein? Para estar bem fresco na hora da festa, que seria às 15 horas. Até que um pequeno problema veio iniciar esse dia maluco. Ah, não. Minha mãe não havia comprado leite condensado suficiente para fazer o recheio e a cobertura do bolo. Não. Como você tinha dito, ninguém poupa, né? É. Constituindo assim o dilema de decidir qual o mais importante para ser feito. E aí? Vamos lá. Votação. Cobertura ou recheio? É, recheio. Eu vou de recheio também, cara. Cara, se só puder ser um, eu escolho o recheio, porque a casquinha do bolo é muito boa. E ela é muito bonita também. E aí o recheio dá uma quebrada no quanto o bolo é um pouco maçudo, entendeu? Exato. Se você só cobrir ele, aí meio que eu acho que a proporção fica pior. É melhor com cobertura, mas a casquinha do bolo, ela meio que segura a onda ali de não ter cobertura. Uhum, eu também, eu concordo. Então, estamos todos de acordo? Estamos. E tem outro argumento. O recheio, ele é meio que uma surpresa, né? Então você tira aquela garfada, você tá vendo que tem recheio, mas você começa a comer... E aí você sente massa e de repente você... Caraca, que parada é essa? É o recheio, cara. E é brigadeiro. É muito bom. Eu tô salivando animal aqui. Contudo, para não fazer feio com a parte rica da família, ela decide renegar tal dilema e sair para procurar um supermercado no domingo de manhã para comprar mais 2 latas de leite condensado, me deixando com recomendações dignas do vídeo da Havaiana de Pau. Para não sujar meu vestido, e foi embora em sua própria odisseia em busca do produto industrializado. E esse, meus amigos, foi o início de uma das melhores histórias da minha vida. Pouco depois da saída da minha mãe, o telefone tocou. A ligação era da minha tia, a organizadora da festa, pedindo que minha mãe lhe fizesse um favor, e buscar meu avô, que estava bêbado em um bar em outro lado da cidade, e levá-lo para casa. Aparentemente, ele estava tão louco de pitu, esse expoente das bebidas etílicas. Ai, socorro, coitado velho, gente. Que já não conseguia mais erguer seus, na época, 130 quilos, do local que havia escolhido para tirar um cochilo, que por acaso era a entrada do bar. Deus. As pessoas haviam se cansado de ter que pular por cima dele e tentar rolá-lo para fora do caminho. Coitado, gente. Então decidiram ligar para uma de suas filhas para vir buscá-lo. E se vocês estão se perguntando como o bar sabia o número delas, é porque isso acontecia praticamente toda semana. Oh, gente. Era o código Pitu. Minha tia, ocupada com a festa, não podia pegar meu avô e pediu que meu pai fosse em seu lugar. Depois de uma longa discussão entre os dois, embalada pelas explicações do meu pai sobre como gastar gasolina para apanhar um cachaceiro era um desperdício, ela finalmente o lembrou quem iria ceder parte da festa do filho dela para a filha dele. E meu pai concordou. Aí ela fala que o meu irmão, qual vai ser o nome do irmão dela? Elomar? Zé Ramalho, né? Só pode ser Zé Ramalho. Zé Ramalho? É, lógico. É o Ramalho, Zé Ramalho. Claro. Meu irmão, Zé Ramalho, teria que ir com ele para ajudar a manusear meu avô. Manusear. E como eu não poderia ficar sozinho em casa com tão pouca idade, também fui. Putz! E é nessas pequenas coisas, meus amigos, que o sua avó quer ajuda com o celular dela, aqui é um dos nomes do capeta, decidiu tentar estragar todo o dia feliz de uma criança. Vejam bem. Meu pai, o seu Ramalho, e meu irmão, o Zé Ramalho, na época com 18 anos, não se davam muito bem por conta de sua rebeldia. Enquanto estávamos indo, Zé Ramalho disse ao seu Ramalho que iria direto do bar para a casa da namorada, não comparecendo à festa. Seu Ramalho, aos gritos, lhe disse que ele ficaria sim, porque iria me levar para casa a pé, sim, a pé, vocês já vão entender. Porque ele, por sua vez, ao mesmo tempo, ele, o Zé Ramalho, iria... de carro com meu avô até a casa dele, que era bastante longe da casa da minha tia. Esse fato é importante. Ok. Tudo porque o seu Ramalho, no auge dos seus 59 anos pautados na moral e nos bons costumes, não queria que eu ficasse no carro com um bêbado. Caraca, ele levar a menina a pé, porque ele não queria que o... Bom, talvez não fosse tão longe. É. Não sei, hein. Chegando ao bar, meu pai me deixa sentado em um dos bancos bem no canto, me dando ordens firmes para não sair dali, pois o Zé Ramalho me levaria para casa. Ele e Zé Ramalho arrastaram todas as 12 arrobas do meu avô até o carro. enquanto que o dono do bar o seguiu para reclamar acerca dos prejuízos deixados pelo velhinho. Pouco tempo depois, Zé Ramalho volta e me diz que quando nosso pai voltasse da discussão com o dono do bar para me verificar, eu devia avisar que ele havia sim ido embora e que não iria à festa. Puta merda. Depois desse ápice de rebeldia, ele foi embora, batendo na porta do céu. Não, não foi isso que ele disse. Ele foi embora, saindo pela outra porta do bar, para evitar que meu pai o visse. O Zé Ramalho pensou que meu pai não iria embora sem antes verificar se nós dois estávamos juntos e bem. Meu pai achou que o Zé Ramalho não iria me deixar sozinho em um bar depois de receber ordens explícitas para me levar para casa. E de achismos, meus caros, a casa do horário eleitoral está cheia. Sim, eu fui deixada sozinha num bar por meu pai Mukirana, que poderia muito bem ter me levado no carro, e pelo Zé Ramalho irresponsável, que quis ser rebelde e não me levou para casa. Meu Deus do céu! É legal que a gente vê isso quando pensa assim, como chega no ponto de um cara deixar a filha sozinha no bar? Agora a gente sabe como chega nesse ponto. É, já sabe. De início, não percebi que estava vivendo uma versão brasileira de Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim do Agreste. Esqueceram de Mim no bar. Não, até que o balconista, o senhor barbudo, bem baixinho, quase da minha altura, me perguntou onde estava meu pai. Lhe respondi que o estava esperando, pois ele havia me dito para não sair daquele lugar. Visivelmente preocupado por ter uma garotinha desacompanhada em seu bar, o senhor sai para chamar meu pai, e não encontra nada. Meu Deus. E enquanto isso, na minha casa, minha mãe chega e retorna com leite condensado, e também não encontra ninguém. Irritada por achar que eu podia estar fazendo algo que suje meu vestido, volta a fazer o bolo. Às 9 horas, no bar, o balconista continua a me perguntar onde está meu pai. Eu, inocente, continuo lhe respondendo que ele estava lá fora. O balconista, nervoso, ao ver o dono do bar voltar, diz a ele que chame meu pai. Então ele responde alto: o pai foi embora uns 10 minutos. Eu, é claro, comecei a chorar desesperadamente. Tadinha, cara. Tadinha. Caraca, nossa. Era aniversário dela. É, era o sonho dela. Eu tô começando a ficar bravo. Os dois homens, percebendo que estavam lidando com uma situação de abandono de incapaz, tentaram lidar comigo do melhor jeito que encontraram. Enquanto o balconista me oferece um copo com água, o dono me pergunta qual o número do telefone da minha casa, o que apenas me fez chorar mais quando me dei conta que não sabia. É, 7 anos, né? É porque a sensação que você tem é que você nunca mais vai ver sua família. É, sim. Acabou ali, vai viver no bar. É, exato. 7 anos, assim, tipo, ok, que 7 anos é um pouquinho mais velho, mas ainda assim, né? Eu lembro de ter me perdido nessa idade da minha mãe uma vez. E eu lembro da sensação. A sensação é essa, acabou, minha vida é essa. Sou um menino de rua agora. Maldita criação conservadora que acha que a criança nunca vai sair da saia da mãe. Meu choro começou a incomodar as pessoas ao redor, levando-as a perguntar o que havia de errado e onde estavam meus pais. Nesse caos, o dono do bar teve uma ideia. Chegando perto de mim, ele pergunta baixinho se eu sabia o que era a estátua de um homem gordinho que havia acima da geladeira. Respondi que não e continuei chorando a plenos pulmões. O homem, sem se dar por vencido, passa então a me contar sobre o budismo, do qual era seguidor. Caraca! Eu, uma garotinha apaixonada por histórias, aos poucos fui parando de chorar, prestando atenção no que o dono do bar me contava sobre montanhas, Buda, sabedoria e pacifismo. Cara, ele foi genial nessa, ele foi muito rápido. Esse foi um plot twist. É, isso a gente não imaginava. E ela tinha dado um spoiler lá em cima e a gente nem se tocou. Sim? É, foi esperto da parte dela. Em algum momento ela vai sacar que tudo é impermanente? É, não sei, se foi em outros bares, né? Talvez ela perceba aqui. Enquanto meu choro e desespero eram apaziguados no bar, voltemos à minha casa, onde minha mãe finalmente havia terminado seu bolo, tomado banho e se aprontado, cada vez mais preocupada com onde estávamos. Chega então meu pai, de volta do longo caminho de entrega do meu avô, e lhe explica onde havia estado. Minha mãe, cada vez mais desesperada, lhe pergunta então onde estão os filhos, e meu pai, sempre sábio, diz que o Zé Ramalho provavelmente deve ter me levado direto para a festa, já que era um preguiçoso e a casa da minha tia ficava mais perto do bar do que da nossa casa. Aí ela põe entre parênteses, e eu até hoje não me conformo que minha tia não foi buscá-lo. Minha mãe aceitou essa afirmação e decidiu então fazer os demais afazeres da sua casa. Caraca, porque ela não ligou pra irmã? Caramba, cara. Como lavar o resto dos pratos e arrumar as camas, antes de ir até a festa encontrar a mim e ao meu irmão. Resultado, foi apenas às 11h45, ao chegar à festa e perguntar por mim, que meus pais perceberam que não coloquei meus pés lá aquele dia. Caralho! Cara, eles foram pro bar às 8 da manhã, né? Caramba! E a menina tá lá, ouvindo de budismo durante 3 horas. Ouvindo, descobrindo que tudo é impermanente. Chegando lá, ela já vai estar usando com um manto e queimando um incenso. Um lençol laranja, assim, cruzado no ombro, né? Exato. O cara raspou a cabeça dela. Isso, deixou só um rabinho. Exato. Enquanto minha mãe entrava em pânico e meu pai finalmente realizava que eu nunca deixei aquele adorável bar, eu estava tão entretida nas histórias que o dono contava sobre Buda que nem vi o tempo passar. Aí, apenas ocasionalmente, quando o balconista vinha discutir rapidamente com ele, se deveriam esperar um pouco mais para ver se alguém viria me buscar ou chamar logo a polícia. Era quase meio-dia quando minha mãe, aos prantos, irrompeu pelo bar e me pegou nos braços chorando copiosamente. E, enquanto o dono do bar dava ao meu pai um sermão sobre as responsabilidades da maternidade... Tomou um sermão no dono do bar. Cara todo moralista. É feio. Um pouco do alívio da minha mãe por encontrar sua filha foi soterrado quando eu lhe perguntei se poderia me tornar budista. Genial! Pois era muito mais legal que o catolicismo. Na tarde daquele dia, graças a Buda, que frustrou os planos. que frustrou os planos do lancheira da Ladybug em estragar meu grande momento, eu tive minha festa dividida, comi meu bolo e ouvi-me cantarem os parabéns junto ao meu priminho. À noite, meus pais trancaram meu irmão pra fora de casa e o obrigaram a dormir na rua como punição por ter me deixado sozinho. Sim, essa é minha família. E ele falou, né? Mãe, tira esse distintivo de mim. Eu não posso usá-lo mais. A segunda história, bem curtinha, tem um pouco mais de glamour. Pra resumir e não deixar esse meio ainda mais gigante, minha melhor amiga, muito religiosa e um perfeito exemplo da moral e dos bons costumes, recentemente fez sua festa de 18 anos, por engano, na parte de baixo de um prédio onde, no primeiro andar, funcionava um movimentado puteiro. Caraca, tadinha da moça. E durante toda a noite, os sons da sua festa tiveram que rivalizar com os sons das atividades coitais do andar de cima. Ai, meu Deus, Para ela e sua família extremamente católica, foi um preço alto a pagar por um local que lhes custou um terço do que normalmente custaria. Por minha parte, acho que foi só o universo se equilibrando. Peço desculpas pelo e-mail enorme, parabéns pelo excelente trabalho, continuem sempre assim e sempre confiram se seus filhos não ficaram no bar antes de irem embora. Excelente, hein? Muito boa a história, velho. Vocês ficaram imaginando o Barramalho criança durante toda a história? Aham. Uhum. Eu fiquei imaginando que quando ela chegasse no aniversário, ia ter fagulhas, pontas de agulhas e brilhar as estrelas de São João. E sabe o que, é que ela fez quando ela finalmente chegou em casa? O quê? Ela falou: estou de volta pro meu aconchego. É legal que todas as piadas foram só pelo fato que a gente trocou o nome dela pra Elba Ramalho. Quase não falamos o nome dela. Cara, a grande piada é que ela se amarrou no Buda. Foi muito bom. Muito bom, cara. A gente pode fazer mais um conteúdo exclusivo, não exclusivo? Por favor. Podemos. Aliás, você queria falar, né, Caio? Era você queria falar sobre datas de aniversário e, sei lá, eu não entendi essa sua pauta aqui. Não, então, porque eu queria ver com vocês que a gente conseguisse racionalizar de maneira imparcial, sem enfiar o nosso no meio, puxar a sardinha para o nosso lado. Ok. Qual que é o melhor mês para se fazer aniversário? Ok, a gente já pode já desconsiderar dezembro, porque dezembro, quem faz aniversário em dezembro é uma bosta. Uhum. Porque ganha um presente só. Uhum. Janeiro tá fora, porque todo mundo tá de férias e ninguém vai na festa. Exatamente, janeiro 100% fora. Uhum. E aí agora eu quero ver se a gente consegue achar bons motivos pra ir eliminando os outros meses. É, cara, eu achei que eu ia ser imparcial quando você falou, mas eu realmente gosto muito do meu aniversário e ele é em outubro. Outubro é um mês muito bom, cara. Tem o Halloween, tem o Outubro Fini. Tem Dia das Crianças. Então, aí ó, aí isso conta contra. Não, nunca foi um problema pra mim. Porque tem muita gente que faz aniversário em outubro e ganha um presente só também por causa do Dia das Crianças. Sim. A gente recebeu e-mails falando isso pra esse programa. Olha lá. Na minha família teve uma época que a gente tinha dinheiro... suficiente, e aí eu ganhava um presente em cada data e beleza. Mas no dia das crianças sempre foi meio piorzinho, assim, sempre foi só pra constar. E aí tem uma época que a gente não tinha dinheiro nenhum, eu não ganhava presente em dia nenhum. Então, meio que tá na mesma. É, fevereiro é um mês ruim porque tem o carnaval, uhum. Mas é um mês bom porque tem o carnaval. Ok. Então, várias vezes o meu aniversário cai no carnaval, e aí eu não preciso trabalhar, tem essas coisas. É mais fácil juntar as pessoas, porque todo mundo já não tá fazendo porra nenhuma. É. Eu acho que eu vou encerrar esse conteúdo bem cedo. Eu acho que o dia mais legal é 29 de fevereiro. É verdade. Porque é tão legal, cara. É tão divertido a ideia de que seu aniversário não acontece. É, tipo, o dia é simplesmente pulado, a não ser a cada 4 anos. É, mas quando você é criança, isso é um terror, né? Ah, cara, depende da maneira que você coloca isso. Você pode dizer que o aniversário da criança é secreto. Entendeu? Você pode fazer uma brincadeira dessa. Ou então você pode falar que ela vai comemorar o aniversário no dia que antecede e no outro dia, porque o dela tá bem no meio. Entendeu? Só você dar um olhar positivo pra coisa. E quando você é adulto, vai ser muito legal, cara, porque você sempre vai poder fazer a piada que você só tem 3 anos, essas coisas. X sobre 4. É. Droga, é um ótimo argumento mesmo. É o melhor dia. Mas eu acho que, quando você é criança, uma coisa que eu era muito ruim pros meus colegas são aqueles que fazem aniversário nas férias, porque ninguém tá na cidade e não dá pra fazer festinha. Exatamente, por isso que a gente já exclui automaticamente janeiro e julho. Isso era bem ruim. Outra coisa é quando cai num feriado, tipo 21 de abril, sabe? Num feriado muito, que é sempre feriado, um feriado importante, assim e tal. E aí as pessoas vão viajar, né? Elas usam esses feriados pra viajar, eu acho que isso deve ser bem ruim também. Eu acho bom fazer no feriado, porque eu não gosto da festa mesmo, eu acho bom não ter que trabalhar ou não ter aula no dia. Eu tinha um amigo que fazia aniversário na Páscoa, assim, sempre na época da Páscoa. E aí ele ganhava muito ovo de chocolate de aniversário, o que eu acho que seria bom. Putz. Mas ele achava ruim. É, por um lado é legal, porque chocolate é legal, mas, tipo, ganhar comida de presente eu acho bad, porque é bom, é gostoso, eu adoro ganhar comida, Caio, e tudo mais. Caio, terra chamando Caio. Presta atenção na frase que você falou, que ganhar comida de presente é uma bad. Não, cara. Não, é bad, porque, assim... É bad nada, cara, é maravilhoso. É a coisa mais encantada que pode acontecer. É alguém te dar comida. Cara, come comida, mate sua fome. Eu prefiro ganhar coisas materiais, porque eu sempre gostava de ganhar jogo pirata de PlayStation. Teve um aniversário meu que a gente tava muito fugido de dinheiro, muito, assim, não tinha dinheiro nenhum e tal. E ninguém tinha também, ninguém em volta da gente tinha. E aí uma prima minha me deu de presente uma lasanha, que ela mesma fez. E era uma lasanha com bacon, e foi realmente bom. Foi realmente bom. Eu consigo ver essa lasanha na geladeira esperando pra ser assada. Não é? E aí quando... Eu lembro que chegou um dia que... A minha irmã chegou e falou assim, bom, então vamos colocar essa lasanha no forno e servir como almoço. Eu falei, não, porra, é a minha lasanha, é o meu presente. Aí ela ficou muito brava que eu queria comer sozinho a lasanha. E é verdade. mas também ela podia dar pelo menos uma solenidade, né? Não só ser, vamos servir no almoço aqui, como se fosse um frango. Exato. Mas qual dia da semana vocês acham que é ideal pra fazer aniversário? Sábado. É, hoje em dia eu tô muito sábado, assim, porque sexta... Tem muita gente que ainda não consegue ir, porque eu trabalho até tarde. E também eu sinto que sexta é um dia muito mais de putaria do que sábado hoje em dia. Quem quer sair pra balada, não sei o que tem, sempre faz isso na sexta. É, e sábado é muito mais... Principalmente sábado de tarde, sabe? Sábado de tarde é pros amigos, é pra ficar de boa, tomar uma cervejinha, fazer uma coisa mais tranquila, assim. Então eu acho que sábado de tarde, assim, tipo, fazer um churrasco, sei lá, tipo, das 3 pra frente... Eu acho sábado é um ótimo dia. Vai ser difícil de se recuperar dele, mas é bom. Exato. É, tanto que o domingo ele basicamente morre, né? O domingo é pra só ficar na cama, rolando de tanto que comeu, tanto que bebeu, né? É, eu tenho uma regra de... Eu já falei isso aqui no ano passado. Eu tenho uma regra de sempre fazer a festinha do meu aniversário no meu aniversário. Uhum. Então, esse ano meu aniversário vai cair numa quinta-feira, vai ter uma festa e a festa vai ser na quinta-feira. E quando chega perto da sexta, né? As pessoas falam, pô, faz na sexta então, que é mais fácil pra todo mundo. Cara, primeiro que não é pra ser fácil, não é esse o objetivo. E segundo que, aí é melhor fazer hoje então, pode fazer qualquer dia, que diferença faz? Né? Faz no dia 11 de novembro. Você tem que respeitar a data. Se cai numa data específica, você tem que fazer o aniversário na data específica. E todo mundo sempre acha legal, todo mundo sempre pensa, no fim das contas, pô, que legal, na quinta-feira e a gente tá aqui se divertindo. É, cara, é assim que sua vida devia ser todos os dias. O meu aniversário, o meu presente pra você é essa lição de vida. Caralho, velho. Eu acho que chegou a hora da gente passar pra próxima história. Por favor, porque senão daqui a pouco o Guga vai sair voando de tanto inflado que tá o ego dele. É só hoje, cara, porra. Eu te dou esse presente de poder ser essa pessoa hoje. Obrigado, Caio. Me dá os parabéns, cara. Parabéns, Luiz. Valeu. Posso ler a última? Por favor. Obrigado. Peg Sue, seu passado à espera. Cara, que ótimo título. O Nicolas Cage estava excelente nesse filme, aliás. Quando ele não tá, né? É. Aliás, vocês viram que teve um filme do Nicolas Cage que ele foi elogiado, né? Que tá todo mundo falando muito bem dele, que foi, né? Pro cinema, né? Não é um filme assim que só passa no Intercine, né? Exato, não é um filme que ele é, sei lá, tipo, é o guarda da biblioteca que só bebe e tem uma vida ruim. Não, tipo... Nossa, eu quero ver esse filme. Foi o que o Nicolas Cage falou quando ele soube do roteiro. Só que ele falou, nossa, eu quero fazer esse filme. Aí ele botou um moletom que tem a cara dele, né? E foi lá. Eu juro que eu acho que o Nicolas Cage, ele gosta muito de RPG. E ele tem um D20 em cima da mesa dele. E aí ele roda, sei lá, todo dia primeiro do mês, ele roda... saiu 15. Ok, são 15 filmes que eu vou fazer esse mês. Não, eu acho que não. Acho que o que ele faz é, toda vez que sai um filme, ele roda e vê, e dependendo de qual número sair, ele faz o filme ou não. E se sair qualquer número de 1 a 20, ele faz. É, tem essa também. Eu acho que não. Eu acho que ele acorda e pensa assim, cara, eu estrelei Peggy Sue, Seu Passado à Espera e A Rocha. Só pode ser um sonho. É. Aí ele vai lá, pega o dado e joga o dado e fala, é de verdade. Ok, vou ler o e-mail da Peggy Sue aqui. Ok. Olá, Guga, Rafa com PH e Caio. Eu sou a Juliana Antônia. Pode falar meu nome, é esse mesmo, ok. É com muito prazer que eu venho contar aqui minha história de aniversário, que eu esperei um ano pra poder escrever, desde o episódio do ano passado. Isso porque eu tive um aniversário muito especial, que foi minha festa de 15 anos, que foi uma enorme quermesse que fechou a rua inteira. Puta merda, quermesse, velho. Nossa, que saudade. Quermesse e festa de 15 anos também, né? Que é uma coisa muito, muito específica. Que é tipo um mini casamento, sim, né? De meninas. Exatamente. É quando ela casa com ninguém. Ela casa com a sociedade. É, ela casa com um ator da Malhação. Em decadência. O engraçado dessa história de 15 anos, de onde vem a tradição, né? Uma prima minha tava comentando isso. Ah, tem festa de 15 anos. Aí alguém falou, é porque antigamente era pra apresentar pra sociedade. Aí eu falei, mas você sabe o que é apresentar pra sociedade? Ela falou, não, né? É tipo, essa é minha filha, sociedade. Eu falei, não. Era assim, essa é minha filha e agora ela pode casar, porque ela fez 15 anos. Então quem achar bonita, achar que dança bem, já oferece o dote aí e vamos negociar. Cara, ela ficou horrorizada. Ela falou que não queria mais fazer 15 anos. Eu estraguei a vida dela. Desculpa, Júlia. A minha mãe é devota fervorosa de Santo Antônio. E ela jura que foi por coincidência que eu nasci exatamente no dia de Santo Antônio, dia 13 de julho. Por isso que meu nome é esse. Juliana, por causa do mês de julho, graças a Deus. Sim. E Antônia, por causa do santo, já me acostumei. Que bom que ela não chama Agostina, né? Ela, pelo menos, ela tem... Ok, que é o nome dela, né? São dois primeiros nomes. Mas, pelo menos, tem um motivo. Não é igual o meu, que é Caio Guilherme, só porque eles queriam Caio e também queriam Guilherme. Aí, ao invés de, vai ser Caio ou Guilherme, vai os dois. Então, mas é porque você é um galã, esse é o motivo. É. Caio Guilherme é nome de Paquito, se você pensar bem. Exato. Eu devia ter feito Malhação e devia estar sobrevivendo hoje em dia fazendo festa de 15 anos. Antes de você continuar, Gustavo, eu acho que a gente devia dar um nome pra mãe da Juliana Antônia, porque ela aparece várias vezes e ela é um personagem importante. Eu tenho algumas sugestões, como Fabiana Fábia, Cícia Imperatriz, ou Courtney Love, ou Yoko Ono. Eu acho que Fabiana Fábia é o melhor. Ok. Então o nome da mãe da Juliana Antônia é Fabiana Fábia. Nossa, que família maravilhosa. Quando eu estava para nascer, minha mãe teve algumas complicações na gravidez e corria o risco... Não, pera. Quem teve complicações? Quando eu estava para nascer, minha mãe, Fabiana Fábia, teve algumas complicações na gravidez e corria o risco de eu nascer prematura. Ela teve que ficar de repouso por mais de um mês para evitar um parto prematuro. Caraca, que dureza. É, eu já vi isso acontecer, isso é normal. E esse mês terminava mais ou menos na época do dia 13 de julho. Ah, ela isso deve ter sido preparado, inclusive, né? Exato. Esse mês terminava mais ou menos na época do dia 13 de julho. Então ela fez uma promessa pro santo que, Se eu nascesse saudável e na hora certa, no dia dele, eu ia ter um nome em homenagem a ele. E não só isso. No meu aniversário de 15 anos, ela ia fazer a maior festa de Santo Antônio que ela conseguisse. Eu queria saber a cidade dela pra poder imitar Milton Neves. Né? Ei, Santo Antônio. Abraço pra Caruaru. Terra do Barbosa, goleiro do, sei lá, Ituano de 1986. Na família, tem gente que realmente acha que foi milagre do santo. Tem gente que acha que minha mãe deu uma ajudinha pro santo quando o dia 13 chegou, porque ela acordou logo cedo e foi pro hospital. Mas no fim, o santo fez a parte dele e minha mãe, Fabiana Fábia, tinha que fazer o dela. Eu carrego esse nome até hoje. Quando eu era criança, eu odiava, mas hoje eu acho engraçado. E eu passei a vida ouvindo minha mãe, Fabiana Fábia, preparando a minha festona de 15 anos. Caraca. Todo aniversário meu, reunião de família ou festa junina, o assunto predominante era esse. Durante 15 anos. Meu Deus, cara, que chatice, imagina isso. Nossa. E quando não tem assunto, né? Oh, e seu aniversário de 15 anos, hein? O que a gente vai fazer? Tipo, ela tá no meio entre o aniversário de 10 e 11. E seu aniversário de 15 anos, hein? Como vai ser? É, tipo, foda-se esse aqui, o que importa é o próximo. É, mas o bom é que a festa durou realmente 15 anos, né? É igual, não tem aquela piada que fala assim, você vai na festa de 15 anos, e o cara fala, vou, mas vou ficar no máximo uns 3. Piada ruim, gente. Socorro. Ah, cara, essa piada é muito boa. No caso dela, ela ficou presa aos 15 anos lá. Exatamente. E imagino depois, né, que é comentário da festa de 15 anos. Minha mãe, Dona Fábia, falava como ela ia fazer as melhores barracas, trazer o melhor sanfoneiro, trazer o padre pra abençoar. Tinha que ter a quadrilha mais bem ensaiada, tinha que ter uma queima de fogos pro santo não dormir. Ela preparou o cardápio. Cara, esse santo deve odiar ela, né? Tipo, cara, me deixa. Tem um estranho em hora, né? Chega. Ela preparou o cardápio ao longo de 15 anos. Quando a gente ia a uma festa junina e ela gostava de uma empada, um quentão ou um pé de moleque... Puta, empada, hein? Puta merda. Empada foi uma lembrança... Eu tenho sentimentos mistos sobre empada. Eu adoro a massa da empada e o recheio de frango. Acho muito gostoso e é maravilhoso. Só que eu odeio azeitona. Sei. Então, duas coisas que você adora, uma coisa que você odeia, é isso? Isso. Você adora massa, recheio de frango, você odeia azeitona. É. E aí, quando eu como uma empada sem azeitona, eu fico muito feliz. Mas quando eu tô comendo uma empada e ela tá gostosa e de repente eu mordo a azeitona, eu sinto aquele gosto espalhar na minha boca e eu não sinto gosto de mais nada. Pô, é tão bom, que não seja de azeitona. Mas, cara, abre aquela tampinha dela e tira a azeitona lá de dentro. É, quando ela não é picada, dá pra fazer isso. É. Sim, mas eu prefiro empada de palmito. Cara, empada é muito bom. Eu vou sair daqui e vou no McDonald's. Tem empada no McDonald's? Não, mas depois de a gente ficar falando de bolo, não sei o que, me deu mó fome. Ah, bom. Quando ela gostava de uma empada, um quentão ou um pé de moleque, ela se debruçava na barraca, contava toda a história do meu nascimento, da festa que ela um dia faria e pedia os contatos pro dono da barraca. Caraca! Isso mesmo quando eu ainda faltava 8 anos, 5 anos. Finalmente o dia chegou. Foi no ano de 2003. Rafa com PH, o que mais aconteceu no ano de 2003? Rio Grande do Sul 3 vezes. Em 2003, Nicolas Cage fez o filme Os Vigaristas. Eu lembro desse muito ano. Qual, que, quais foram os outros 10 filmes que ele fez em 2003? Não, em 2003 teve uma novela que chamava Chocolate com Pimenta, que eu acho que deveria ter tido Nicolas Cage. É só porque não convidaram ele. É. E quando teve essa novela Chocolate com Pimenta, o Cacete Planeta fez uma piada que eles colocaram o Hélio de la Penha parado numa rua cumprimentando as pessoas. E aí eles falavam, assista hoje, Chocolate com Pimenta. Essa piada não passaria hoje, cara. Cara, mas é muito engraçado, velho. A piada é só um trocadilho levado muito, muito longe, né? A gente vai lá, vai fazer isso, vai dar esse... Aí a gente vai ter justificado o trocadilho. Sim. A tal festa foi o assunto mais falado já na festa de Réveillon, porque finalmente ia chegar o ano. Minha mãe falou com cada vizinho da rua pra poder fechar a rua. Todo mundo apoiou, afinal, né, festa. Falou também com a polícia pra poder ter segurança na rua e não ter problemas com os carros. Contra, caraca! Cara, que pessoa organizada. Contratou uma empresa que montava as barracas. Algumas ela mesma ia cuidar. Algumas, caralho. E cuidar dos doces e tudo mais, e outras os vizinhos iam aproveitar e também vender o que quisessem. Sim, não ia ser de graça, né? Ela tentou até contratar o Fala Mansa, que tava no auge na época, só que o dinheiro não deu. Ela tá rindo à toa. Caraca! Sacou? Boa. Skype 5 pra você. Outra coisa. Festa junina tem que ter casamento e ela queria porque queria emendar a festa. Que ela queria que elas casassem e ter nela o casamento da minha irmã. Olha aí, Rafael, igual você. É. Que ia mesmo se casar por aquela época. E por um tempo, ela até que concordou. Meu pai achou ótimo que ia ser uma festa só, mas acabou não dando certo, porque ela e o noivo terminaram no começo do ano. Que tragédia. Putz, que tristeza. Ia ser foda se juntasse tudo, tá ligado? Pô, mas coitada, a menina esperou 15 anos pela festona dela e no dia... Ah, não, agora é o casamento da sua irmã. É, isso é... Não, você tem razão. Minha mãe, que já tinha encomendado vestido de noiva e tudo, resolveu pegar a cerimônia pra ela e renovar os votos com meu pai. Imagina só. É, Fabiana Fábio é muito doida. Cara, ela é meio socialite, né? Sim. Foram 6 meses de preparativos intensos e a casa era uma loucura dia e noite por conta da festança. Minha mãe só falava nisso e eu comecei a ficar um pouco com raiva, porque eu queria ter uma festa com as minhas amigas. E cada vez mais a festa era menos sobre mim e mais a realização do sonho da minha mãe. Pior que quando ela foi falando, eu comecei a parar assim, eu falei, a mãe dela tá curtindo mais esse rolê do que ela, né? Ela é só um acessório, ela é só a desculpa necessária pra dar a festa. Eu já vi isso acontecer também, gente que faz promessa quando o menino vai nascer, aí faz uma promessa assim, ah, se ele nascer com saúde, eu prometo pra santo não sei das quantas, que eu vou ficar 5 anos sem cortar o cabelo dele. Cara, fica sem cortar o seu cabelo. Coitado do menino. Que sentido que tem isso? Enfim. É, né? E tipo, por que que o santo vai querer que ele não corte o cabelo? Isso. Ah, é. Ah, então tudo bem. Então sim. Já que o menino vai ficar cabeludo 5 anos, eu acho que isso é algo que me interessa. Ele é o santo das pontas quebradiças, né? É, né? Ele é o santo e ele tem uma fábrica de shampoo. Isso. Ele tem um salão de beleza. É o São Jojoba. É. Ele tem um salão de beleza na região, ali na praça. Eu só resolvi aceitar, primeiro porque eu ia ganhar um presente incrível, uma viagem pra Disney no fim do ano com as amigas, e segundo porque meu pai veio falar comigo e pediu pra eu colaborar e deixar minha mãe fazer isso, porque foram 15 anos planejando. Então tá, né? Então eu fui para o meu quarto de ouro e fiquei numa boa lá. Tomando Tom Perignon, de canudo. No dia da festa, foi realmente... Quarto de ouro. Você tá tão imbecil. A casa inteira. Eles devem morar numa mansão de ouro, né? No meio de uma cidadezinha no interior. Sim. No dia da festa, foi realmente incrível, mas óbvio que muita coisa deu errado. Pô, óbvio nada, a gente tava esperando, primeiro que tem dinheiro, né, pra fazer essa festa aí, obviamente. E, pô, 15 anos de planejamento, tinha que ter dado tudo certo. Eu tinha um vestido todo xadrez, que era bem bonitinho, e que minha mãe tinha comprado no ano anterior. Só que eu tinha crescido, e o vestido ficou super curto. Ah, que conveniente. Óbvio. O que gerou algumas brigas do meu pai. Mas eu acabei usando assim mesmo, com um shortinho e meia calça por baixo, e um casaco, porque tava bem frio. Ok. Minha mãe passou a festa de calça jeans e camisa xadrez antes da cerimônia. Mas depois que ela colocou o vestido de noiva pra quadrilha, não tirou mais até de manhã. Sim, a festa foi até de manhã. O vestido não tinha nada a ver com festa junina. Era um vestido normal, bonito mesmo. Mas totalmente inadequado pra ficar andando na rua. Ainda mais que tava frio. O frio ela aguentou. Mas em um certo momento, o véu dela enganchou numa das barracas e deu um puxão no cabelo dela. Imagina uma noiva andando pra lá e pra cá, organizando a festa. Ela quase caiu... A noiva de headset, né? Exatamente. Com um tablet na mão. É. Ela quase caiu, quase derrubou a barraca, todo mundo ficou rindo e a gente teve que cortar o véu pra ela poder continuar usando, porque ela se recusou a tirar. A dona Fabiana Fábio é realmente a atração da festa. A quadrilha foi bem bonita, mas eu me recusei a dançar com um menino. Na época, ninguém sabia, nem eu muito bem, mas eu não gostava de meninos e não queria um sendo meu par eternamente na minha festa. Então, com muita briga, minha mãe aceitou que uma das minhas amigas se vestisse de homem pra dançar e fosse o meu par. ela acabou sendo meu par em outras coisas mais pra frente, RS, RS, RS, RS, mas elas foram pra Porto Alegre juntas, mas eu era uma menina comportada do interior nessa idade. Será que eles são do RS? Será que tem quermesse no Rio Grande do Sul? Não tem, né? Deve ter. Tem, com certeza tem. Não, cara, é diferente. Talvez tenha, mas ao invés de ser sanfona, é gaita. É, e chama quermerries. É, quermerries. Tá muito tarde já. Se não chama, deveria. É. Depois que tinha rolado as duas quadrilhas, a minha, a da minha mãe e do meu pai, que teve a encenação toda do meu pai querer fugir, meu avô obrigar ele a casar, minha mãe obrigou eles a fazerem tudo isso. Cara, é mesmo, né? Coitados. Tipo, na escola tinha isso, né? A quadrilha tinha um noivo e a noiva. E aí tinha o lance que o noivo fugia, aí vinha o delegado com um revólver. Rolava isso, né? Rolava. Sim, era de criança, aí vinha com o revólver, obrigava ele a casar. Caramba. Era o melhor papel, né? Ser o cara com a arma. Porra, melhor papel. Totalmente politicamente incorreto, mas beleza. Sim, bizarro. Ah, mas na época a gente achava. Eu odiava, cara. Eu odiava tudo relacionado à festa junina. Eu odiava pintar um bigode na cara. Eu achava horrível. Eu ficava sentindo aquela pintura na cara o dia inteiro. Quando o Eric era pequenininho e ele começou a ter festa junina, um dia ele falou pra mim assim, eu não quero ir não. Aí eu falei, beleza, tudo bem. E eu achei muito legal da minha parte. Eu adorava matar a aula pra ir treinar a dança. Geralmente eu dançava com a menina que eu já gostava. Eu achava bom. Nossa, eu tinha uma vergonha enorme de estar perto das meninas. Era tudo errado. A festa tava rolando de boas quando começou uma puta explosão. Caralho. Caraca. E aí começou um barulho que parecia que estavam bombardeando a festa. Meu Deus, algum vizinho não foi convidado. E todo mundo começou a se jogar no chão e se esconder. Cara, isso foi um plot twist. É, era a entrada do Nicolas Cage. É. Ou do Jack Bauer, né? Sei lá. Ou do Fala Manso. O cara chega tocando essa fã. Tô numa boa, tô aqui de novo. Era Zabumba. Era Zabumba. Foi tipo a Zabumba do Kiss, né? Que você bate e tem uma explosão. É. Ia ser muito bom se tivesse um Kiss do forró. Sim. Foi um puta susto, mas tinha sido um dos meus primos que ativou a queima de fogo sem avisar ninguém. Tinha todo um show preparado pra isso, mas no fim ele fez tudo acontecer na ordem errada e foi só barulho com algumas explosões no céu. Ah, isso são todas as queimas de fogos. Basicamente. Sim. Ficou todo mundo assustado e a festa parecia que ia acabar ali. A gente chorou de tanto susto e meu tio foi bater de cinto no meu primo que fez isso. Caralho. Que horror. Caralho, velho. Que final horrível de festa. É, cara, tava indo tão bem. Porque ele já tava bem bêbado. Aí meu pai foi lá segurar meu tio e mandou o sanfoneiro tocar parabéns pra você, porque afinal era meu aniversário. Cara, ele resolveu com parabéns. Já tinha esquecido. Foi aí que alguém trouxe um bolo rosa enorme, gigante mesmo, desses que passam no jornal. Será que era tipo o bolo do aniversário de São Paulo, sabe? Sim. O bolo de 400 metros? Ou será que é um bolo tipo de noiva, assim, que ele é alto pra cima? Ou é um bolo que nego fez no chão? Eu prefiro o bolo de São Paulo agora. Que as pessoas vão com tapa-air pegar, tá ligado? Bolo de São Paulo. Bolo de São Paulo, nome do capeta. Ah, não! Puta, esse ficou pingando na pequena área por muito tempo, cara. Eu tô inconformado agora, cara. Eu não vou conseguir. Bolo de São Paulo. Eles trouxeram o bolo rosa enorme, gigante mesmo, desses que passam de jornal. Se eles trouxeram, não devia estar no chão, né? Igual o de São Paulo. É. Eu acho que era um bolo de noiva, assim. E tinha escrito nele, Viva Santo Antônio. Escreveu em maiúsculo. Demais. Viva Santo Antônio. Só voltou a cantar, parabéns pra Santo Antônio. Pra Fabiana, Fábia. Muitas felicidades pro Santo Antônio. Isso tudo depois do susto dos fogos. Foi bem engraçado. Eu desabei no chão de rir. Aquele era o bolo mais inesperado da história. Que bom que ela teve um bom espírito, né? E tinha 15 velinhas nele que eu tive que apagar e fazer um pedido pra Santo Antônio, que as mulheres da casa insistiam pra ser um namorado. Mas eu secretamente só desejei alguma coisa fútil que eu queria ganhar e nem me lembro, né? Porque afinal, afinal ela já tinha tudo na casa de ouro dela. Sim. Ah, eu já tenho um PlayStation de ouro, né? Já tenho o meu mini carro da Barbie de ouro. Ai, meu Deus, eu lembrei que a casa dela é de ouro. No fim das contas, foi épico. Eu ganhei muitos presentes, já que a rua inteira foi. É, lógico, né? Porque não falta nada na sua vida. Eu fiquei... Coitado da menina. Menina, mó legal. Fiquei conhecida na rua e no colégio como a Juliana da Festa. A festa se chamava Festa da Juliana. E acabou sendo um rito de passagem mesmo. Eu passei a ser bem mais adulta dali pra frente. E também foi legal que o assunto realmente deixou de ser a única coisa que a gente falava na família. Além de ter essas fotos malucas pela casa, onde eu estou de mini vestido, minha mãe de noiva e meu avô apontando uma espingarda pro meu pai com todo mundo rindo. É, é muito legal. Essa é uma ótima foto, cara. Eu ainda não me casei de fato nessa vida, mas tenho uma namorada e a gente fala em ter filhos um dia. Minha mãe fica falando pra eu fazer a mesma promessa, mas eu acho que vou planejar direitinho as datas pra que aconteça bem longe disso. Acho que 15 anos de preparativo pra um aniversário só foi suficiente pra uma vida. Desculpem a história longa, eu cortei várias coisas pra ficar só com 3 páginas, RS, RS, RS, RS. Amo vocês. Ninguém nunca falou isso pra gente, né? Vocês estão fazendo um coraçãozinho com a mão também? Foi muito fofo esse final de e-mail. É, nada como viver numa mansão de ouro, né? Mesmo quando eu fiz na errada. Ele acabou de falar que ama a gente, ele não tá falando o negócio da mansão de ouro. É. Ué, mas é ele verdade. Ele ficou bolado, só porque ela ganhou uma festa e viajou pra Disney. Porra, ela fez uma festa pra cidade inteira e viajou pra Disney. É uma festa que ela cobrou ingresso pra entrar e pra comer e fazer as coisas. Se duvidar, ainda deu grana, né, da Fabiana Fábia. Porra! Acho que eu vou abrir uma empresa de festa chamada Fabiana Fábia Produções. Não tem como dar errado, cara. Esse nome é muito vencedor. Por favor, coloca a Paty andando ocupada de um lado pra outro, vestida de noiva, com um tablet gigante na mão, assim, e o headset. Beleza, pessoal. Feliz meu aniversário pra vocês. Feliz seu aniversário. Parabéns, Gustavo. Valeu. Divirta-se. Valeu. Adeus. Tchau. Até mais. Este podcast foi editado por Caio Corraini.